Abraço das Nuvens. Descanso no céu. Feche os olhos. Respire profundamente. E solte o ar bem devagar. Sinta o corpo começar a relaxar, a mente desacelerar e tudo ao seu redor ficar distante. Agora é o seu momento de paz, de descanso, de leveza. Permita-se estar aqui, sem pressa, sem exigências. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz branca e suave se acendendo ali. Ela desce lentamente, relaxando a testa, os olhos, a boca e o pescoço. Sinta os ombros ficarem soltos, os braços leves, as mãos repousadas. O peito se abre. O ar entra com facilidade. O abdômen relaxa. As pernas descansam. E os pés ficam completamente tranquilos. Todo o corpo agora está leve e solto. Agora imagine que você está deitado em um campo aberto. O céu acima é de um azul suave. E você observa nuvens brancas passando lentamente. Com o tempo, sente o corpo começar a flutuar devagar, como se o ar o envolvesse e o elevasse gentilmente. Você sobe suavemente até se deitar sobre uma nuvem macia. Ela é fresca, acolhedora, confortável, como um abraço feito de leveza e silêncio. Nada pesa, nada preocupa. Você flutua sobre o céu. Abaixo tudo parece pequeno e distante. Acima, o infinito se abre em calma e luz. O vento é suave e acaricia o seu rosto. A nuvem o embala para frente e para trás, num ritmo sereno, como se o próprio céu o ninasse. A cada respiração você se sente mais leve, mais solto, mais em paz. O corpo desaparece na sensação de suavidade. A mente se dissolve no azul do horizonte. Agora o sol começa a se pôr lentamente. O céu muda de cor. Dourado, rosa, lilás. E a luz aquece suavemente a sua pele. Você sente o coração tranquilo, a respiração suave. e o corpo completamente entregue. Nada precisa ser feito, nada precisa ser pensado. Você está seguro, envolto pelo braço das nuvens. O sono vem como o cair da noite, suave, natural, inevitável.